Não vale a pena entrar de cabeça nessa relação. Essa menina tá brincando com o seu coração. Procure uma mina que te dê o devido valor. Essa daí é uma vadia que nem sabe o que é amor. Larga ela enquanto é tempo, é melhor desistir. Não quero que você sofra tanto que eu sofri. Moleque, preste atenção, eu tô te dando conselho. Essa mina vai fazer você cair de joelho. Cada lágrima sua pra ela traz alegria. Já falei, mano, esquece, larga essa vadia. Tô bolado e tenho medo do que vai acontecer. Ela fala que te ama, ela te joga na cama. Depois ela te engana, te fazendo sofrer. Mano, eu tô te falando, pois já aconteceu comigo. Não quero ver você como eu, tão deprimido. Se você não quer escutar as palavras de um irmão, só posso lamentar de ter falado em vão. Quando as lágrimas caem, suja o chão de vermelho. E você vai perceber que era bem mais do que um conselho de alguém que te quer bem e já sentiu na alma. A dor da traição só te deixa em trauma, sem vontade de viver, com o corpo destruído, a mente na neurose por ter sido iludido. Já chegou a hora, mano, manda ela embora. Acabar com isso agora antes que a sua mente chora. Já chegou a hora, mano, manda ela embora. Acabar com isso agora antes que sua mente chora, mano. Já chegou a hora, mano, manda ela embora. Acabar com isso agora antes que sua mente chora, mano. Já chegou a hora, mano, manda ela embora. Acabar com isso agora antes que sua mente chora. Chora, chora, chora. Isso mesmo, moleque, você falou, pode pra essa vadia. Eu não quero, pode crer, vou deixar. Apesar que eu tenho dúvida do meu sentimento, ela foi a que mexeu aqui comigo por dentro. Mas eu tô achando que você está magoado, porque ela te deixou e quis ficar do meu lado. Vamos fazer o seguinte, você sai da minha reta, me arrisco a ser feliz. E o resto não interessa, caralho, desculpa aí. É que eu tô mal indeciso, minha mente tá a mil e eu não sei o que eu preciso. Não sei se eu tô pensando com a mente e o coração. Acho que o amor está ganhando da razão. Caralho, tô perdido no beco, sem saída, tô bolado e não sei o que fazer da minha vida. Se me entrego, eu acabo sofrendo na ilusão. Ou se escuto seu conselho e perco uma paixão.